Salmo 308, então da harpa cristã, o Cordeiro de Deus. Abra sua harpa cristã no 381 e louvemos ao Senhor, titulando o Cordeiro de Deus. Oferecendo local de amor.